com nós, porque aqui o papo é reto. Se der mancada, é melhor você ficar esperto. Siga o seu trilho sem cruzar o de ninguém. Peço pra sabedoria, amor e as notas de 100. Ei, nós estamos aqui, prontos pro combate, o bem reina e o mal que vai cair. O mundo vai tremer quando a bomba explodir. E o efeito dela é os moleque tipo assim. Vão escutar o nosso som e vão dizer: político sem valor que fez o povo entender que a nossa casa caiu, mas eles estão no lazer. Luxo pra ele e pros pobres que vão se fuder. Então se liga, os loucos na batida. Aqui os mano curte as mina frita. Olha moio, e aqui é um bom lugar. Baixada Santista, só monstro na pista. E Zé Povinha que não rouba brisa. Louco, hein? Louco, aqui é pouco. Eu vi um porco voando e uma foca de capuz dando um soco no lobo, ou melhor, em um monstro daquele que nos caça nos mais estranhos sonhos. Opa! Ufa, acho que acordei. O sapo virou um príncipe, o menino virou um DJ. O pobre ficou mais pobre, o rico ficou mais rico. Será que eu acertei? Acho que sim, e acredito que um dia será bem-vindo. Rapaz no coração desses meninos que cata no farol e não tem uma gota de ensino. Não tem uma gota de ensino. Eu quero champanhe, custe o que custar e o dinheiro que eu ganho. Força, dedicação pra fortalecer os bang. É louco mesmo e vocês desacreditou. Mas os moleque é sinistro, maltrapilho, chutou, fez o gol. Oi, mas vem com nós, nego. Por quê? Por quê? Por quê? Brisa do mundo perdido, parte 2. Brisa do mundo perdido, parte 2.